pra trás e vi o quanto eu perdi. Meu coração partido, você não tá comigo. Dias e noites chorei, o amor que eu sonhei virou desilusão. Só restou solidão. Você se foi e eu fiquei, coração despedaçado sem razão. O que fazer com essa dor? Só estou a sofrer por esse amor. Amigos tentam me animar, mas a saudade não vai acabar. Tudo lembra você, como vou sobreviver? Dói demais viver assim, sem você perto de mim. Volta e traz sua paz, o nosso amor continua capaz. Você se foi e eu fiquei, coração despedaçado sem razão. O que fazer com essa dor? Só estou a sofrer por esse amor. Amigos tentam me animar, mas a saudade não vai acabar. Tudo lembra você, como vou sobreviver? Dói demais viver assim, sem você perto de mim. Volta e traz sua paz, o nosso amor continua capaz. Você se foi e eu fiquei, coração despedaçado sem razão. O que fazer com essa dor? Só restou sofrer.